sorrimos, se cantamos, se nós formos felizes demais. Amanhã talvez tudo se acabe e o ontem não volta a chamar. Sertaneja, aqui é bem melhor. Minhas mãos, nem é preciso falar quando isso acontece, pois a magia de amar é igual uma prece. Os sonhos se tornam reais, os desejos são sempre iguais, e na é tão lindo e tão puro quando o amor aparece. E vai ser sempre assim pra você e pra mim. Nossos beijos, abraços não chegam ao fim. Já que a felicidade resolveu ficar, não estamos mais sós. E assim a verdade vai sempre existir. Do contrário, a gente não desistir. Deixa então desse medo, que o amor em segredo vai cuidar de nós. É preciso falar quando isso acontece, pois a magia de amar é igual uma prece. Os sonhos se tornam reais, os desejos são sempre iguais, e nada é tão lindo e tão puro quando o amor aparece. Vai ser sempre. você e pra mim. Nossos beijos e abraços não chegam ao fim, já que a felicidade resolveu ficar. Não estamos mais sós. E assim a verdade vai sempre existir. Do contrário, a gente não vai resistir. Deixa então desse medo que o amor em segredo vai cuidar de nós. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Girasse ao contrário, nem que eu morro de amor por você, resolvi não ser mais seu otário. Já cansei de te dar tanto amor, de você nunca tive carinho, mas agora estou decidido, vou sair do seu falso caminho. Eu não quero viver humilhado, eu não quero sofrer mais assim. Só agora que compreendi que você não gosta de mim. Distância de você estou desiludido. Os momentos que tive a seu lado, para mim foi um tempo perdido. Hoje mesmo eu compro passagem, hoje mesmo daqui vou embora. Vou em busca de alguém que me ama, vou em busca de alguém que me adora. Eu não quero viver humilhado, eu não quero sofrer mais assim. Só agora que compreendi que você não gosta de mim. Sertaneja. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Foi num baile em Assunção, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. Suas guitarras, quatro guapos a cantar. Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Galopeira. felicidade, Paraguai, eu voltarei. Pra minha felicidade, Paraguai, eu grande voltarei. Chitãozinho e Xororó, Galopeira, Sou Levante, Minha Decisão. Ainda ouvimos o Jean e Giovanni, O Amor Vai Cuidar de Nós. Zezé de Camargo e Luciano, 1997, O Futuro é uma Incerteza, regravação essa moda, hein? No Lugar Onde Eu Moro, Hugo e Thiago, também nós conferimos juntos aqui na sua rádio, em terça-feira com a gente, muita moda boa aqui no Baú Sertanejo. Breve intervalo e volto já. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Tá pintando o modão, tem Quarto Vizinho, regravação com Christian Ralph. Depois tem lá de 87, Rio Negro e Solimões, caindo com modão maravilhoso pra você. Quarto vizinho, a quem pretender falsa lua de mel, porque neste quarto está quem eu amo, nos braços de outro morrendo de amor. O meu coração não é feito de pedra, pra suportar tantas horas de dor. As melhores. Baú Sertanejo. Pulando as asas da imaginação, ouse as margens do teu amor, e no delírio de uma paixão naveguei nas ondas do teu calor. Nas procelas dos meus desejos naufraguei a minha saudade, e no calor dos teus doces beijos suplantei o aqui da realidade. Ah, amor, como é bom sonhar com

cego de amor desesperado. Faço tudo pra chamar sua atenção. Sou aquele louco que te ama. Faço mil loucuras, faço drama. Só pra ver. Só pra ver se consigo acordar o seu coração. Vou colar lambe-lambe nos postes por toda a cidade. Espalhar folhetins pelos bares em cada estação. Vou mandar te chamar pelo rádio, nas revistas e televisão. Só pra ver. Só pra ver se consigo acordar o seu coração. Sou aquele cara apaixonado, cego de amor desesperado. Faço tudo pra chamar sua atenção. Sou aquele louco que te ama. Faço mil loucuras, faço drama. Só pra ver. Só pra ver se consigo acordar o seu coração. Só pra ver se consigo acordar o seu coração. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. O meu coração fez um rio, uma fonte cristalina que transborda num convite. Quando te vê, menina, o rio do meu coração se atira nas cascatas pra poder cortar caminhos e chegar bem de mansinho nas sombras das tuas matas. Menina, o meu rio pede passagem pra chegar do teu coração. Menina, vem comigo se molhar, não me deixa desaguar no mar da desilusão. Quer passar pela porta. O rio do meu coração quer morar no teu terreiro pra murmurar distraído mil canções ao teu ouvido e banhar teu corpo inteiro. Chegar até as margens do teu coração. Menina, vem comigo se molhar, não me deixa desaguar o mar da desilusão. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Yeah.

por aí que eu ia sofrer, que eu ia chorar. Tô brincando de aposta que eu ia correr, pedi pra voltar. Vai pensando que ainda sou aquele cachorrinho que era só chamar. Tira o cavalo da chuva, meu bem, que o bicho vai se molhar. Deixe morre pela boca, neném, desça um pouco pra falar. Tô de boa, e vou feio pra quem? Tô de boa, e daí o que é que tem? O que é que tem? Eu sou apaixonado na vida e pra curar a ferida que você tem. Vejo muito em torno, caneco, e amanhã tô de boa outra vez. Veio pra quem? Tô de boa. E daí o que é que tem? O que é que tem? Tô sobressonado na vida e pra curar a ferida que você me fez. Vejo muito em troca, caneco, e amanhã tô de boa outra vez. Você falou por aí que eu ia sofrer, que eu ia chorar. Andou brincando de aposta que eu ia correr, pedi pra voltar. Vai pensando que ainda sou aquele cachorrinho que era só chamar. Tira o cavalo da chuva, meu bem, que o bicho vai se molhar. Deixe morre pela boca, neném, desço um pouco pra falar. Tô de boa, ficou feio pra quem? Tô de boa, e daí o que é que tem? O que é que tem? Eu sou apaixonado na vida e pra curar a ferida que você me fez. Vejo muito em torno, caneco, e amanhã tô de boa outra vez. Tô de boa, ficou feio pra quem? Tô curtindo, sair, bebendo, suando, e daí? O que é que tem? Eu sou apaixonado na vida e pra curar a ferida que você fez. Vejo muito em torno, caneco, e amanhã tô de boa outra vez. Valeu, galera! Obrigado pelo carinho! Tô de boa! João Bosco e Vinícius, tô de boa. Felipe, deixa eu te amar, por favor. Ainda tivemos o Chitãozinho, mais o Chororó. É Amor, é Paixão. Ainda Jean Giovanni, Saudade está judiando. Esse é o Baú de terça-feira. Baú Sertanejo. O melhor da música sertaneja volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Chegando mais músicas, grande clássico da nossa música sertaneja, Caminheiro, agora na voz do Christian e Ralph. Depois tem Zezé e Luciano, 1998, com a música Fim de Festa. Animar uma O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Meus, uma semana cheia de paixão, e de repente a saudade invadiu meu coração. É fim de festa na cidade. Melhores, Baú Sertanejo. adeus e parte. Não vou nem sequer pedir um beijo. Sei que seria inútil pedir. Não precisa mais virar. As melhores. Baú Sertanejo. Colocar na mesa, eu bebo pinga, bebo cerveja.